escrito esse nome Jesus, com as marcas nas mãos da cruz. Como é bonito esse nome precioso, é valioso o nome Jesus. Quem crê neste nome não morrerá, este nome tem poder, este nome é luz, esse nome é Jesus. Morreu na cruz do Calvário, o meu Jesus perdoou os meus pecados, foi remido e lavado pelo sangue carmesim. Esse nome Jesus, com as marcas nas mãos da cruz. Como é bonito esse nome precioso, é valioso o nome Jesus. Quem crê neste nome não morrerá, este nome tem poder, tem poder, esse nome é luz, nome é Jesus. Morreu na cruz do Calvário, o meu Jesus perdoou os meus pecados, foi remido e lavado pelo sangue carmesim. Quem crê neste nome não morrerá, tem poder, esse nome é luz, este nome é Jesus. Morreu na cruz do Calvário, o meu Jesus perdoou os meus pecados, foi remido e lavado pelo sangue carmesim. Morreu na cruz do Calvário, o meu Jesus perdoou os meus pecados, foi remido e lavado pelo sangue carmesim.